Se eu errar, me ajudem. Ou pelo menos me perdoem, né? Cris, eu te amo, mano. Não fica nervoso comigo, não. Original G. Yeah. Nike é geração elevada, mano, é Nike, é hack, é o extremo oeste, a cabana do pai também. Bota fé, cê não bota fé, que do São Bené ao extremo dos contatos eu tenho salve. Sei quanto é, quanto é, uma premier, por minha coroa, meus menor de boa, lá no Dom Silvé, coxa fé. A mãe dos meus moleque de madame, onde nem a chamavam pra garçonete de golpes, leflé. Olhem, olhem, olhem, vocês não podem, é claro que não podem nos tirar esse sorriso, então só olhem, olhem, olhem, olhem, vocês não podem, é claro que não podem nos tirar esse sorriso, então só olhem. Deixe que me olhe com esse tênis caro superstar. Testa meu alcance, a paciência eu quero ver tentar. É o flow do milhão, de milhão e milhão. Sabe o que eu sei? Vive no sufoco, mas me viu sorrindo. Nego, então me olhe, odeio. Agora riso cara igual sou. Riso do Firmino, mano, mano, mano. Nike é Nike, Jordan 1. Com a minha coroa já tá ficando comum. Padrão pra abordagem, tá de sacanagem titular. Me vê reserva só se for em publicidade. Aí fala pra tu, lá do Monte Azul. Tô voando alto e eu tomei impulso. Eu nunca tomei Red Bull, então olhem, olhem, só olhem. Vocês não podem, é claro que não podem nos tirar esse sorriso, então só olhem, só, só. Vocês não, vocês não podem nos tirar esse sorriso, então só olhem, só olhem. Doidão beat, caralho.